Muito boa noite e bem-vindos ao Som Motores, que hoje é especial Fórmula 1, dado que no último fim de semana terminou a temporada. O campeonato do mundo Fórmula 1 rumou ao Brasil, mais precisamente ao circuito de Interlagos, para a derradeira jornada do longo campeonato de Fórmula 1 2012. O campeonato estava longe de estar entregue e, tanto Alonso em Ferrari como Vettel em Red Bull, tinham reais hipóteses de conquistar o cetro. Certo, apenas que teríamos um novo tricampeão da modalidade, já que ambos os pilotos tinham já dois títulos no escalão máximo de automobilismo. Mas, chegada das primeiras voltas de treinos, foi McLaren que mostrou estar em grande nível, algo que ficou bem espelhado ao conseguir colocar Hamilton no pole e Button em segundo. Os Red Bull colocavam-se bem, ficando logo de seguida. E eis que a corrida de todas as decisões se inicia, com tempo ora seco, ora com aguaceiros. E foi logo na primeira volta que tudo parecia decidido quando Bruno Senna bate em Vettel com violência. Se Senna desistiu de imediato, Vettel caiu para o último e tinha danos irreparáveis no lateral do monolugar. Não era certo que conseguisse continuar a lutar pelo título, mas acabou por seguir. Na frente desta corrida alucinante seguiam os McLaren e um fantástico Nico Hülkenberg da Force India, que acabou por alcançar a liderança, enquanto com a chuva os erros eram uma constante, assim como a troca entre pneus de seco e intermédios. As posições em pista chegavam a serem alugados, como por exemplo Schumacher a rodar em último. Ao final de algumas voltas, Vettel recuperou aos lugares pontuáveis e mantinha a hipótese de garantir o campeonato, mas a corrida ainda era longa e com muitas surpresas. O safety car acabou por entrar para limpar a pista e acabou por reagrupar toda a gente. Hülkenberg estava em grande nível e voltou a tentar ascender à liderança, ultrapassando Hamilton, mas acabou por escorregar e danificou o carro do adversário, que acabou, da pior forma, a temporada e a sua ligação à McLaren. Button passou então para a liderança e Fernando Alonso ascendeu a lugares que voltaram a fazê-lo sonhar com o título. No entanto, apesar da emoção e expectativa até ao final, foi Button quem venceu a corrida num final de temporada impróprio para cardíacos, sendo que Alonso teve de se contentar com o segundo lugar da corrida e, consequentemente, do campeonato. Seu grande rival, Vettel, acabou por conseguir levar o seu carro danificado até 6º lugar e com isso garantir o campeonato com mais 3 pontos que o piloto da Ferrari. A fechar o pódio ficou o Felipe Massa, que, correndo perante o seu público, fez uma corrida muito boa e ajudou o seu companheiro o mais que pôde. Mark Webber cometeu alguns erros com a pista molhada e terminou em 4º, enquanto em 5º ficou Nico Hülkenberg, que após o incidente com Hamilton, acabou por levar uma penalização. Vettel, apesar do acidente da primeira volta e de um erro de mudança de pneus por parte da sua equipa, garantiu 6º lugar, posição suficiente para se sagrar campeão. Em 7º lugar terminou Michael Schumacher, após uma corrida caótica e que ainda mostrou o porquê de ter 7 títulos mundiais. Assim, nas contas finais de campeonato, Vettel venceu pela 3ª vez consecutiva, batendo mais um recorde e tornando-se o mais jovem piloto de sempre a garantir o tri. Em 2º ficou Fernando Alonso e em 3º, Kimi Raikkonen. 4º lugar para Lewis Hamilton, que deixa a McLaren rumo à Mercedes para o próximo ano. 5º, Jenson Button. 6º, Mark Webber. 7º, Felipe Massa. E 8º lugar para Romain Grosjean. Nico Rosberg foi o melhor Mercedes e terminou apenas em 9º, ao passo que Schumacher fechou a sua carreira em 13º. Os pilotos da Sauber ficaram em 10º e 12º, Sérgio Pérez e Kobayashi, respectivamente, enquanto na Force India, Hülkenberg ficou em 11º e de resta 14º. Nos construtores, a Red Bull venceu, ficando de seguida a Ferrari, McLaren, Lotus, Mercedes, Sauber, Force India, Williams, Toro Rosso, Caterham, Marussia e HRT. E com mais uma grande vitória de Vettel e da Red Bull, e com a despedida, pela 2ª vez, do emblemático Michael Schumacher das pistas de Fórmula 1, o circo terminou em beleza, sendo que regressa para o ano, onde se espera que, aos naturais candidatos Vettel e Alonso, se juntem nas discussões Hamilton, Raikkonen, Button, entre outros. Nas próximas semanas, destaques para as corridas dos campeões e, claro, para o Dakar, que contará com a presença de portugueses de luxo, como Alain Rodrigues e Carlos Sousa, e muitos outros que lutarão, de certeza, pelos melhores lugares. O Som Motores hoje fica por aqui, até para a próxima.